Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se aciona e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Venha forrosar com a gente. No ar. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Eita, meu filho, tá começando mais um Central do Forró. Eu, Coronel Ojuara, botando aí dentro o seu radinho nesse mês de setembro, mas é muito bom estar na companhia de todos os marmiceiros e a gente tá cunhando forró daqui, né? Porque não tem coisa melhor do que curtir um forrozinho bom, um forrozinho bem quentão, né, meu filho? Acunha! Ô, fico contando as horas pra chegar logo final de semana pra eu vir correndo pra cá, homem, é... Ô, final de semana que não chega logo, meu filho, mas já chegou, não foi? Foi. Então, meu filho, pra gente começar esse primeiro bloco do Central do Forró, a gente vai trazer um forrozinho pra você daquele bem das antigas, né? Vamos trazer pra você Jorge Bialpinho, tocando o autêntico forró nordestino, o autêntico forró brasileiro, aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró. Excelente final de semana! Já diz o velho ditado, quem geme é quem senta dor. Foi numa festa de gado que eu perdi o meu amor. Já diz o velho ditado, quem geme é quem senta dor. Foi numa festa de gado que eu perdi o meu amor. Sem ninguém, devo lhes apaixonado porque perdi o meu bem naquela festa de gado. Já diz o velho ditado, quem geme é quem sente a dor. Foi numa festa de gado que eu perdi. Já diz o velho ditado, quem geme é quem sente a dor. Foi numa festa de gado que eu perdi o meu amor. Foram 3 dias de amor, eu doidinho nos seus braços, o boi caindo na pista, eu caindo no seu laço. Sem ninguém, bebo lhes apaixonado, porque perdi o meu bem naquela festa de gado. Já diz o velho ditado, quem geme é quem sente a dor. Foi numa festa de gado o meu amor. Já diz o velho ditado, quem geme é quem senta dor. Foi numa festa de gado que eu perdi o meu amor.

posso mais. Quero ouvir, quero ouvir. Viver sem ter você. Volta, vem, me traz. Traz a minha paz. Esse amor, esse amor, esse amor que me faz viver. Não vou viver assim. Você longe de mim. Eu te amo. Vou buscar esse amor. Vamos aqui, amor. Quero ver. Você é meu sol, sempre, sempre, sempre a brilhar. Só você não vê. Abra o coração, vem. Eu não vou viver assim. Eu te amo. O Juara. Quer saber aonde eu tô? Eu tô nem aí. Eu tô nem aí. Quer saber aonde eu tô? Eu tô nem aí. Eu tô nem aí. Eu vou ficar a virar. Joga na levada forrozeira do papai. Esperando pra brigar com você, mas nem quis saber. Agora só porque eu tô de boa, você vem pedindo pra ficar. Mas hoje eu fecho um bar, bebendo, curtindo até a caixa acabar. Tá se sentindo sozinha, bota na coitadinha, lá lá vai. E eu na cachaça, no uísque, no gelo, curtindo meu fim de semana solteiro. Tá se sentindo sozinha, bota na coitadinha, lá lá vai. E eu na cachaça, no uísque, no gelo. Vai calar o sua vida solteiro. Quer saber aonde eu tô? Eu tô nem aí, tô nem aí. Eita, forroção! Saber aonde eu tô? Eu tô nem aí. Eu tô nem aí. Eu vou ficar aqui. Sendo estilizado. Nossa garota. A chuva. Olha, meus amores, um beijo, princesa. Tô longe. Agora você quer. Se sentindo sozinha, bota na coitadinha. E na cachaça, no uísque, no gelo, curtindo de semana solteiro. Tá se sentindo sozinha, bota na coitadinha. E na cachaça, no uísque, no gelo, bacana, sua vida solteiro. Quer saber aonde eu tô? Fih, é o som do Luan Estilizado, né? O garoto que vem arrebentando em tudo que canta em todo o Brasil. É, meu filho, lançamento aqui no Central do Forró, meu filho. Central do Forró e o Coronel Ojuara botando tudinho dentro do seu radinho, meu filho. Então, Acunha, aumenta o forrozinho aí. Aumenta, meu filho. Aumente, meu filho. Que você que queira participar com a gente, dá uma entradinha aí no ouvintecentral@rotmail.com. ouvintecentral@rotmail.com. Aí você vai pedir a sua música e vai mandar pra quem você quiser, né, meu filho? É assim, né? Que toca um negócio aqui? Então tá, peça a sua música pelo ouvintecentral@rotmail.com e diga qual é a rádio que você tá sintonizado e tá curtindo, que o véio vai mandar quente daqui, meu filho. É, mande forró pro povo aí, bota um forrozinho daquele que anima até as canelas de Odete. Ah, foi forró, meu filho. E agora nem que peça de joelhos, vive o dia inteiro. Não vou te atender, pode chorar, pode se humilhar. Perdeu, você me perdeu, perdeu. Será que não entendeu? Lembra que entreguei meu coração de bandeja em suas mãos, mas nunca me deu o seu amor. Eu fui seu objeto, mas chega um dia que a gente cansa de sofrer. Eu cansei de você. Não veio sentimento, usa consciência. Quem não dá assistência perde a preferência. Desculpa aí, menino, mas eu cansei de sofrer. Eu cansei de você. Joga pra cima! gravando tudo ao vivo, meu patrão Cacau, estúdio móvel. Só enchendo e derramando, metendo tchê, tchê, tchê. Você é nova, hein? Deixei a nega em casa e não sou o primeiro. Pois joga as mãos pra cima, hoje só quem tá solteiro. Saí com os amigos pra pintar o set. Comprei um camarote pra encher de piriguete. O mês que vem é o meu casamento. Eu vou ficar preso, eu vou ter vida de detento. Eu vou sair com a minha barca. Eu vou curtir, eu vou beber. Até cair no chão eu vou trair a minha namorada. E quem me perguntar, eu não lembro de nada, não. Alô, meu bloco, pé de mula, tirará. Me segura que eu tô chegando. Puxa, meu fofá. Vou jogar as mãos pra cima, hoje só quem tá solteiro. Saí com os amigos pra brincar no set. Comprei um camarote. Vamos, Bacó! O mês que vem é o meu casamento. Eu vou ficar preso, eu vou ter vida de tempo. Eu vou trair com a minha barca. Eu vou curtir, eu vou beber. Até cair no chão eu vou sair com a minha namorada. E quem me perguntar, eu não lembro mais não. Eu vou sair com a minha barca. Eu vou curtir, eu vou beber. Até cair no chão eu vou trair a minha namorada. Mas quem me pergunta, meu amigo de gravações, me joga a mão pra cima e vem te ver. Ai. Isso é rebelde, buscar pé, meu amigo de Thiago. Do Cás, pela escuridão. Zé Mó, e você tá bem? Deixa eu ver, mas não sou. Hoje joga as mãos pra cima hoje. Ai. Saí com os amigos pra pintar o set. Comprei um camarote pra encher de piriguete. Como se vem, é o meu casamento. Eu vou ficar preso, eu vou ter vida de tempo. Eu vou sair com a minha barca. Eu vou curtir, eu vou beber. Até cair no chão eu vou trair a minha namorada. E quem me perguntar, eu não lembro mais não. Eu vou sair com a minha barca. Eu vou curtir, eu vou beber. Até cair no chão eu vou trair a minha namorada. E quem me perguntar, eu não lembro de nada não. O homem do buchão. Vai, vai, vai, vai, cadê o Diogão? Isso, a rede era buscar pra mim. O senhor do paredão. O levando aqui pra dona Vivi, o chocão. O Juara, o som que a galera curte. Cristóvão CDs, Elvis Gravações, Paredão Os Atrevidos. Vai! Essa é pra tu parar de sentar e sumir. Então fica tranquila, que é mais uma do Charlinho. Dançando coisas novas, atendendo seu pedido. Quero ver tu quebra tudo com esse novo estilo. Essa é pra tu parar. Atenção, prepara aí, vai, vai caindo, caindo, caindo, vai, vai caindo, caindo, caindo, vai caindo, caindo, caindo. A mesma coisa aqui no chão, agora com o nome estilo. Caindo, caindo, caindo, vai, vai caindo, caindo, caindo, vai. A mesma coisa aqui no chão, agora com o nome estilo. Sacode tudo, vai. Cleitinho CDs, Tutu CDs, CWO Gravações. Bora, Simbora da Resenha. Vai! Essa é pra tu parar de sentar e subir. Então fica tranquila, que é mais uma do Charlinho. Dançando coisas novas, atendendo seu pedido. Quero ver tu quebra tudo com esse novo estilo. Essa é pra tu parar de sentar e subir. Então fica tranquila, que é mais uma do Charlinho. Dançando coisas novas, atendendo seu pedido.

para coração, não aguento mais chorar, tanta solidão, dessa vez vou me acabar. Coro Velho, o Juara! Curtição, hein? Mas que loucura, esse movimento sem tomar nenhuma dose, todo mundo fica lendo. Mas que loucura, ela já tá ligada. Depois de duas doses, fica toda assanhada. Mãozinha no joelho, o bumbum obedece. Desce. E o bumbum obedece. De costa uma pra outra, fazendo esse movimento. Elas já estão muito loucas e não querem saber de nada. Pede uma dose de rum, mãozinha no joelho, bumbum com bumbum. Desce. Vai, Lívia. E o bumbum obedece. Desce. Só nós twing e durerê. Vai, tá bom, se gente. Em nome de vodka, passou o pio. Sou esse querido engenho. Promoção em Deficico. Esse movimento sem tomar nenhuma dose, todo mundo fica lendo. Mas que loucura, ela já tá ligada. Depois de duas doses, fica toda assanhada. Mãozinha no joelho, bumbum obedece. Desce. E o bumbum obedece. Desce. E o bumbum obedece. As amigas já estão juntas, de costa uma pra outra, fazendo esse movimento. Elas já estão muito loucas e não querem saber de nada. Pede uma dose de rum, mãozinha no joelho, bumbum com bumbum. Desce. E o bumbum obedece. Desce. Vai, meu filho, de costa um pra outra, de costa um pra outra, desce, vai. Desce. E o bumbum obedece. Desce. Bota um arquivo de ela, forró da curtição, né, meu filho? Forró da curtição. Bumbum obedece. Será que esse bumbum obedece? Eita, corona, essa família, meu Jesus. Forró da curtição é bom demais. Vamos lá, coisa boa. Coronel Juara e o reinho mais safadinho do meu Brasil. Não é eu, meu filho, é eu, central do forró. Nós pegados, nós juntinho, né, meu filho? É, enquanto marcado com o velho, todo final de semana, eu tô aqui, viu? Tô, esqueça não, meu filho, esqueça não. Chegando o que, meu filho, pra gente agora? Forró real, é isso, é? Pronto! Então é a cunha, porque aqui é só forró! Música nova do meu coração! Alô, Renato Moreno! Cortar os panorâmicos do Salão Marinaldo, meu amor! Eu cansei de esperar, insistir, humilhar por amor. Eu faço ser feliz em longe de você. Não vou